Paz do Senhor. Um homem da Nova Zelândia foi o primeiro a chegar no topo do Monte Everest. Sabendo que ia ganhar muito dinheiro, ele desceu rápido, gostava do elogio e do dinheiro e começou a gastar de qualquer jeito. Até esqueceu quem foi que o colocou lá no topo e livrou de todos os perigos. Foi perdendo, perdeu familiares, aí ele reconheceu o propósito de tanto dinheiro. Era para ajudar os pobres do Nepal. Todo cristão que trabalha duro, ele merece chegar no topo da montanha. Não é o final, é a metade do caminho. É preciso pegar tudo aquilo que recebemos na vitória, reconhecer que foi Deus que nos coloca lá em cima. O propósito é descermos e ajudarmos lá no pé da montanha. Senão, acabaremos perdendo até cair a ficha. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.